Alfa Juliette 03, 352A. Oi, robô 9056, aprovação é a Eco, prova da cópia Vitória? Quem chegou a esse cópia? TAM 3170, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1017. Voo 9056, cópia. Cópia, voo 9056. Autorizado, Vitória, nível 400, via Pezulu 44. Decola pistuna 0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Vuno, transição Dóquilo. Astiana 5110, controle no 20.8. Centro já está nível 400, via Pezulu 44. Decola pistuna 0, primeira curva direita. Saída Sandro 1, transição Dóquilo. Transponde 5110 e controle 208. 9056. Para o pushback também. Para o pushback também, chegou 9056. Argentina 1910, good evening. Zero down to level 150. Argentina 1910. Okay, descend to flight level 060 via Omed 1 arrival, altimeter 1017. No 70 está autorizado a final do procedimento ILS XA, puxão no 0, desça para 2 mil pés, altimetro no 0 no 7, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1 no 0 no 7, padará estabilizado, 3, 1 no 7, 0. 1 no 592, estabilizado, final ILS XA, down no 0. 1 no 592, chame torre, 1 no 8, decimal, 9 e 5. 1 no 8, 9 e 5, gol 1 no 592. Estabilizado, sinal de LSX-ray, down no zero, passando agora em Serra. Gente, gol 1592, reporte visual com campo, ajuste no 9056, dona ponte 7 para o pushback treinamento. Autorizado, chame táxi. Chama para o táxi, gol 9056. Luna 592 Visual. Luna 592 Visual, Luna 592. Pouso autorizado, vento no 70 graus, 199. Livre pouso, pista 0, Luna 592. Gol no 592. Gente, gol no 592, confirme o motivo. Aguarde. Chupa apoderada, forte, gol no 592. Ok, chupa para 2000 pés e chame o controle 1-2018. 208, só para... confirme? 2000 pés. 2000 pés, 208, gol no 592. Controle Salvador, Golo 592, arremeteu, cruzando 1.600 pés para 2.000 pés. Golo 592, suba para 3.000 pés, altimetro 1017. Subindo para 3.000 pés, Golo 592. Golo 592, confirmando o motivo da arremetida. Suba forte e moderada de turbulência na final, Golo 592. Tenente Gol no 592. Vai prosseguir para a nova aproximação ou vai fazer isso? Quantas melhorias? Já lhe informo a posição de óbito, Gol no 592. Se eu autorizar a óbita no Serra Vitor 368. Está sob preparação, Gol no 592, esquerda, proa 340, limite, vou nessa proa por 10 milhas. Aguarda autorização para voar na proa do Serra Vitor 3.000, poderia ser espera no Serra Vitor 367 a 4.000 pés? Positivo, Serra Vitor 367 a 4.000 pés, confirme o vetor? Está presente autorizado direto Serra Vitor 367, Gol no 592. Positivo, então esquerda Serra Vitor 367, 4.000 pés, Gol no 592. Dando 3170, a torre informa nesse momento, teto 500 pés, visibilidade 5.000 metros, chuva moderada. Final 1910, descendo 2000 feet, temos série 1017, clear as final approach. Runway 10, tower inform, ceiling 500 feet, visibility 5000 meters, runway moderate rain. Autorizado 4.000 pés, o Gol no 592. Controle, boa noite. 4.000, Gol no 592. 180, 150, restrito. Gol 9053, controle Salvador. Acendo identificação, desta via chegada para o MED 1, para o nível de voo 050, altímetro no 017. Acendo identificação, desta via para o MED 1, ao 050, 1017, ou 9053. Gol 9053, a torre informa teto 500 pés, visibilidade 5.000 metros, chuva moderada. Gente, grato. 6258, transfere dessa 150. Funcionário 6258, controle Salvador, assina identificação dessa via chegada com MED 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro 0017. 0017, a identidade desce 060, 6258. Tá oscilando bastante. No momento eu não estou estimando melhor não. Tá bom, graças a Deus. Tá com controle ainda, né? Chama tem que liberar, obrigado. Torre Gol 9056, no ponto esperando a 90 pronto. Te mantém a posição, Gol 9056. Mantém a posição, Gol 9056. Clear last final approach 1-1-0, report Savage. Report Savage. Tá atravessando essa história na escuta? Passando 1000 pés, trem vai estar travado, visor ainda não está em algum campo. Gente, reporte visual, são 3170. Contará. São 3170. Tá ciente, tá 3170, jogo moderado. Andrés 170 avistado, pouso autorizado no 40 graus, 15 nós. Paciente está 3170. A gente deu 1-9-1-0, consegue mal call, 1-1-8 decimal, 9-5. 1-1-8-9-5. Cantina 1-9-1-0, good evening. 3-7-0, solo 4-5, libera direita, mantém minha escuta, Alfa Juliette, portão 7. Direita, se escuta, posição 7, até o corte. Gentina 1910, report runway in sight. Report runway in sight. Aguarde. O vento nesse momento está de 1-30 graus com 1-2 nós. Guarda pelo menos uma espera, ok? Já entramos em contato com 1-5-9-2. Teste, vamos até espera, 1-5-9-2. 9053 está autorizado. A sinal do procedimento ILS é que o suíte 1-0, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-7, reporta estabilizado. 2.000 pés, suíte 17, autorizado, reporta estabilizado, 9053. Puxa, na 6258, desça para o nível de voo 050. 050, 50. Puxa, na 6258, copiou as condições? Acerto, 50. Argentina 19010. Argentina 19010, clear to land runway 10140 degrees 09 north. Clear to land Argentina 19010. Com 9056, paz da Argentina, autorizado a alinhar e manter. Sim, paz da Argentina, mantém com 9056. Argentina 19010, on the ground at 49, using the right to maintain the frequency. Taxi approved your alpha, reported before taxi Juliet. Maintain this frequency alpha and then Juliet. Reported before Juliet, okay? Roger. Com 9053, tráfego agora 10 horas, 14 milhas, em espera pelo servidor 367, mantendo 4.000 pés, Boeing 737-87. Acendo o tráfego, até o mesmo GPS, com 9053. Com 592, tráfego agora posição de 10 horas. 1-2 milhas, 1 nordeste, passando 4.000 pés, em descida para 2.000 pés, Boeing 737-700. Bom, no 5-2 está ciente. Confirme, ainda está chuva moderada sobre o aeródromo? Permanece as condições informadas anteriormente. Vamos fazer um novo cheque agora com a torre. Positivo, obrigado. Era 3? 5-1 de autonomia. Gente, gol 992, táxi autorizado via pátio Índia, ponto de espera 1-9-3-1-9-5, ajuste na 0-7. Pátio Índia, ponto de espera 2-9-1-17 agora, 1-9-9. No 592 vai fazer mais uma espera. Chamou o gol no 592? Afirmo. Confirmando, vai fazer mais alguma espera? Confirma as condições, senhor. Permanece chuva moderada? Sim, permanece chuva moderada. Guardar mais um pouco aqui, ok? Fecha. E o vento, tá quanto? O vento agora 1 no 2, 0 graus com 1 no 9. Obrigado, porque né, quando a gente aproximou aí, estava dando bem de través com 25 nós, senhor. Certo. Controle, boa noite, do 9056. Passando agora 1800 pés, tamo 1. Altimetro 1017, cancelada a restrição de nível na posição etapa e reporta estabilizada. É, foi pro 58? Afirma, o Chanel é 258. 58, já deu a porta, né? Estabilizado, tá entrando 5000, é 258. Gol 9056, decolar, você escuta? Gol 9056, contato radar na decolagem, supervia saída Sanvo 1, transição Dóculo, para o mês de voo 400. Gente, Sanvo 1, nos ajudou de Sanvo direto, senhor, para levar informações, subnível 400. Gente, estou autorizado direto Leda, se tiver acontecendo. Direto Leda, então, gol 9056. Controle 9053, estabilizando. Gol 9053, chame torre, 118, decimal, 95. 293, dá volta. Torre, boa, gol 9053, 2.200. Sente, gol 9053, reporte visual algum campo, ajuste na 097. Portará visual, 1.017, 9053. Jardina 1901, Sears, Porto Júlio. Porto Júlio, Argentina 1910. Understand 1-1? Sim, 11. 11, ok. Argentina 1-9-1-0. Chanel 258, tráfego agora 10 horas, 1 no 4 milhas, em espera, no servidor 367 a 4 mil pés, Boeing 737-800. Chanel 258, tem condições de incrementar a sua razão de descida? Aumentar. Desça até 3 no pé, está sob vetoração, vou na proa 2 20, aguardando o vetor para o, lá, para o localizador. Desce para 3000, proa 220, aguarda vetor para o localizador, Golo 592. Suba para 2000 pés, confirme por gentileza o motivo e transfere a torre de controle 120.8. Chama a torre 120.8, vai chamar. Está na escuta? 19053? Procedimento LS X-Ray da 101592. Voador, gol 1172, boa noite, ainda com o centro de Recife. Gol 1172, controle Salvador. Ah, Congino já foi transferido para o controle? Confirma, chefe transferido, gol 9053, Congino 2000. Gol 1172, aguarde. Estabilizado, ele é... Gol 9053, confirmando iniciou a arremetida. Chegou, gol 9053 chamou, confirma, mantendo 2000 na arremetida. Gol 9053, suba para 3000 pés, passou a desatração, curva direita proa 1200, proa 200, limite 10 milhas na proa. Proa 200, 200, subindo para 3000, gol 2053. Confirmando a visibilidade, o gol 9053. É, afirmativo na curta final, esse ano aumentou um pouquinho a intensidade da chuva e ficou bem ruim a visibilidade. Controle Salvador Gol 1972, boa noite. Sente da Gol, se descendo até 1.5.0. Gol 1172, controle Salvador, acima de identificação, desta via chegada com média 1 para o nível de voo 050, altímetro 1017. 1017, via com média 1. Até o 050. É, a gente copiou o colega na arremetida. A gente pode manter um nível um pouquinho mais alto aí, até aguardar a melhoria. Autorizado, gol no 172, confirmado o nível que você está. O 200. Gente, mantendo 200, gol 1172. Tá voando já reduzido, mandando 200.1972. Gol, Ceará arremetido. A torre confirma que mantém o teto de 500 pés, a visibilidade de 5 mil metros e chuva moderada. Aqui você então vai retornar para a órbita. Foi informado que estava de... Estava o vento alinhado e teto acima de 500 pés. O gol 1592, confirmando, vai fazer espera no Serra Vitor 377 mais uma vez? Vira você, pode ser. Sete, suba para o nível de voo 050, gol 1592, espera no Serra Vitor 377. Confirma para quanto você vai subir para? O nível de voo 050. Para 050, gol 1.5.9. Gol 9053. Confirmado, vai prosseguir para a nova aproximação ou vai fazer espera agora no melhoria? Ah, oferecendo a espera, sim. Gente, o gol 9053. Foi na proa da posição ETAP, passa espera na posição ETAP. Subo para o nível de voo 060. ETAP 090, 060, gol 9053. Gol 92, passando 3000. Gol 992, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, via saída Fuca, transição Caju. 370, Fuca, Caju, gol 992. Gol 9056, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, no caso negativo 128, decimal 35. Chama agora centro Recife 351, alterando 2835, gol 9056. Controle, gol 1972. Gol 1172, controle. Estamos atingindo 200, voando com velocidade já reduzida, para tentar evitar a órbita. Caso não seja possível, a órbita seria sobre TAP? Afirmou o nome TAP 2, espera na posição ITAP, está autorizado a descida até o nível voo 070. Caso deseje um nível mais alto, forme o nível solicitado. Gente, solicita manter por enquanto 200 para guardar as melhorias, depois qualquer coisa a gente desce em órbita. Aeronaves na escuta do controle, a torre informa, a chuva agora está leve, permanece o teto 500 pés, visibilidade 5 mil metros. Juliette, agora portão 26258. Voo 90 no 5, cópia. Prezado, se abraço para Alfa, Alegre, nível 380, via rota do plano de voo da cola da 10. Curva direita, perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona o transponder 5127. Controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Porto Alegre, na rota do plano de voo. Cola de cadeia, curva direita, circular, transição Elefa. 127, transponde, 120, controle. Correto, reporte transporte para o Chivec. Porto Alegre, 3520, copo. Cópia 3520. Autoridade João Pessoa, via rota do plano de voo, nível 370, decola da 0, curva esquerda para a decolagem, perfil de saída Pucajamo, Aru, aciona 5124, controle 120, decimal 8. Então, autorizado Aracaju, autorizado a João Pessoa, nível 370, decola da 10, esquerda Pucajamo, Aru. Anvers Zulu 17, 3524, transponder 208, UTAN 3520. Afirmando transponder 5124. 5124, então 3520. Reporte pronto. Reporte alado pronto no 3520. 537, nessas condições a gente tenta uma nova aproximação. Sete gol 9053, aguarde. O gol no 592 vai conseguir para a aproximação ou vai continuar esperando o 753 na festa? Aguarde, senhora. Por enquanto a gente vai ficar esperando, ok? Tá Mantém o nível 050, Golno 592. 050, Golno 592. Golno 9053, desça para 4 mil pés. Ao atingir 4 mil pés, voe duna. Autorizado descida para 2 mil pés. Ao cruzar 4 mil pés, autorizado direto zona. Mantenha presente toda devido a tráfego em espera no servidor 367 no nível de voo 050. Aceita, mantenha a proa, desce a 2 mil pés e cruzando 4 mil, voa duna. Voo 9053. Correto, está autorizado sinal de procedimento elétrico serviço no zero, reporta estabilizado. Fortaleza estabilizado, voo 9053. Corrigir voo 9053. Siga. 3 a confirma as condições? Chuva leve, visibilidade de 7 mil. E o teto ainda permanece de entre 700 a 500 pés. Graças, senhorita. E o voo no 592 só permanecer, espera, vai ser como número 2. Bom, no 5x2, por enquanto permanece. Fecha, então, gol 1172, prosseguirá como o número 2 na aproximação. Autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 1017. 3 mil pés, 1017, segue o número 2 do 1172. Poderia confirmar a posição que o outro colega está fazendo espera, por gentileza? Está fazendo espera no serviço 367, gol 1172. Serra Vista 367, gente, o 1172. Gol 1172, reparação para sequenciamento, curva esquerda proa 360. Limite será a radial 290 de Salvador. Esquerda 360, limitado 290 de Salvador, gol 1172. Com 9053, atuando duna, cruza 3.800 pés, descendo a 2.000. Reporte estabilizado. Cortará, com 9053. Gol 1172, reduza a velocidade 220 mais. Iniciou a redução da aproximação, gol 1172. Confirmando até 220 mais, gol 1172. Confirma 200, reduzindo. 220 mais, gol 1172. Se desejar a redução até 200 mais, está autorizado. Deixando 3.000, reduzindo 220, gol 1172. Está autorizado, gol 1172. 10 à direita, gol 1172. Gol 1172, o tráfego está em espera no Serra Verde 367, está agora na sua posição 2 horas, 1 no 4 milhas, agora com rumo sudeste, passando, mantendo o voo 050. Idêntico 1172. É, se possível, a gente pode reduzir mais a velocidade e curvar um pouquinho mais à direita, a gente está entrando em algumas formações aqui. Reduz a velocidade 1800 nós, voo 1172. Ao atingir 4000 pés, está autorizado o direto do 1. Ok, vai cruzar o curso da final, já cruzou o curso da final, 4000 pés direto do 1, voo 1172. Ao atingir 4000 pés, voo Iduna. Gente, a gente não pode sair um pouquinho à direita aqui, na proa 305, só para não entrar na formação? Autorizado um pouquinho à direita, proa 040, está autorizado, voo 1172. Na proa 040, melhor ainda, voo 1172. Descendo 3000, após 4000, reassumido. Correto. Para Salvador, voo da 592. Prossiga, não escuta. O 592 está em espera aqui sobre o CA veículo a 367. Você não poderia confirmar as condições? Teto, visibilidade, vento? O vento está de 130 graus com 12 nós. A chuva agora está bem leve, chuviscando sobre o campo. O último teto reportado foi de 400 pés. Corrija, de 500 pés. E a visibilidade está de 7 mil quilômetros. Muito obrigado. Voo 592 solicita novamente sequenciamento para aproximação. Voo 1592. Voo 592, mantendo o voo 050, abandono espera na proa 250. Pela proa 250, aguardando vetores para assinar o procedimento PLS. Positivo, sobre vetores para 250, gol no 592. Gol 1172, está autorizado a assinar o procedimento PLS, fechando 0, desça para 2.10, reporta estabilizado. 2000, curvando à direita, proa de duna, autorizado o procedimento, gol 1172. Para 118 decimal 9 segundos. Voo 1592, esquerda proa 200, desça para 3000 pés, altímetro 1017, aguardo o vento final. 200 é a proa, desce para 3000 pés, 1017, aguarda vetores, voo 1592. Estabilizou 9053. Voo 9053, também torre 118 decimal 95. 295. 9053, uma milha do externo. Sente gol 9053, continua a aproximação. Reporte visual com campo, ajuste na 017. Após a visual 9053, as condições por gentileza. Vá leve sobre o campo. A visibilidade agora deu uma piorada devido à chuva, está de 5 mil, e o teto estimado de 500 pés. E o vento? 120 graus com 10 nós. Graça, reportar a visual, 9053. Gol 1592, esquerda pro a 090. Esquerda pro a 090, gol 1592. Mantém 3 mil pés, gol 1592. Gol 1592. Mantenha 3 mil pés, aguarda a descida. Mantém 3 mil, gol 1592. Para o Zaxão 3520, tem 164, 1240, Maceió. A direita tem que modificar a décima 95, ajuste na 0, Maceió. Zaxão da Ponte Espera, 10 no 7, então 3520. Para o Pinté, acionamento na 12, 190. 190-53, ajustou? 1592. 500 pés? 500 pés. Ok, pouso autorizado, pista na 0, vento no 40 graus, no 3 nós. Livre, pouso na 0, vou 9053. Deve acionamento, vou 9015. Autorizado, 9015, reporte para o táxi. Reportaremos para o táxi, 9015. O 1592 está autorizado a final do procedimento LS X8 no 0, desce para 2 mil pés, altimetro no 0 no 7. Desce para 2 mil pés, autorizado em X-ray down no 0, gol no 592. Espera pronto, TAM 3520. Tem que TAM 3520, mantém posse de espera. Mantém posse de espera, 520. Gol 9053 na sala 19, confirme por gentileza as condições. A chuva está de leve a moderada, eu informo 9053. Na final? É, na final, abaixo de 500 pés ali, quando a gente avistou, deu pra perceber que a chuva tá de leve a moderada. Ok, sim. Solas 19, libera a direita, reporte pista livre, prossiga após táxi via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, após, reporta na pista livre. Tem pista livre já, Juliette? Sim, pista livre, portão é o 03. Alfa e Juliette, portão 3, 9053. Cargo 1972. Gol 1172. Chame torre 118, décima 9, 5 com pouso. Na fila do rato, gol 1172. Salvador, muito boa noite. Bom dia já. Gol 1172, programa de ACA, estabilizado. Gol 972, continue a aproximação. Reporte visual com campo, ajuste na 0 no 7, está estimado de 500 pés para formação. Abaixo de 500 pés foi reportado chuva de leve e moderada. Sente, gol 972. Salvador, good morning, Argentina. 1911, stand number 11, Golfing, copy. Request clearance. Salvador, Ezeiza, fly level 400. Check. Roger, Argentina 1911. Send by to clearance. Send by clearance, Argentina 1911. Alô, táxi 905-123 a bordo. Agora precisa. Você está através de meia dúzia, o gol 9095. Para ver o 62, 90. Correção 3520. Siga. Tem alguma indicação de vento de rajada? Não, negativo. Ok, grato. O solo tem autorização do 1173? Aguarde. Pouso autorizado, vento 120 graus, 12 nós, gol 1172. Livre pouso, gol 1172, estou no vento. Estabilizado, sinal ILS X-ray 10, gol no 592. Gol no 592, chame torre, 118, decimal 95 com pouso. 895, torre agora, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, gol no 592, estabilizado, sinal de ILS X-ray 10, 2700 pés agora, passando Índia Sierra. Tente, gol no 592, continua a aproximação, está estimado de 500 pés, reporte visual. Reportará visual. Gol no 592. O gol no 972 livrou. Está uma chuva moderada na final. Obrigado. Ok. Vicente, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 972. Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol no 972. Gol 90-15, na escuta. Eu sei que a táxi está pronto de espera via Alfa, via Pátio e Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste número 17. Acho que tem que passar. Gol 972, confirmando via Juliette, postão 08. 7 para o 8, gol 972. Uno 592, vento 140 graus, 1612 a nós, pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso, Uno 592, pistão 0. Uno 73, pronto para o pushback e acionamento no nosso.